O chart é diferente. E essa vai pra todos os paredões do Brasil. Porra, que é sucesso. Pula ele no paredão, viu? Vixe, que calor é esse? Tô solteiro, minha gente. Vixe, que calor é esse? Tô solteiro, minha gente. Alô, quem é? Sou eu, o solteirinho. Que bota de frente, de lado, devagarinho. Que beija na boca, tipo filme, tons de cinzas. Quero você por baixo e eu vou encaixar por cima. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vou botando, vou soltando e você pedindo mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vou botando, vou soltando e você pedindo mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vou botando, vou soltando e você pedindo mais. Mecânica Rocha, Gabriel CDs, Sempre CDs. Minha gente, vixe, que calor é esse? Tô solteiro, minha gente. Alô, quem é? Sou eu, o novo solteirinho. Que bota de frente, de lado, devagarinho. Que beija na boca, tipo filme, tons de cinzas. Quero você por baixo e eu vou encaixar por cima. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vou botando, vou soltando e você pedindo mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vou botando, vou soltando e você pedindo mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vou botando, vou soltando e você pedindo mais. Bora, Lucas Produções, Isaac Produções, Messer Ali Distribuidora Mini Preço.